vejo no olhar de cada um a aflição que pode se notar. A fome, o desespero vive a disparar. E acima disso tudo, amor não há. Vejo só tormentos que não vão cessar, de homens que a Deus não querem se achegar. O mal já predomina todo o seu viver, só Cristo pode libertar você. Por sinais que estão escritos já se mostra claramente tudo isso. Tudo passa, tudo passa, tudo passa, mas a palavra de Deus não passará. As bombas que estão prontas para detonar. Na insensatez do homem, amor não há. Na Bíblia tudo isso escrito está. Os sinais que estão escritos já se mostra claramente tudo isso. Tudo passa, tudo passa, tudo passa, mas a palavra de Deus não passará. Os sinais,